que faz a cena acontecer. Se quer somar e costa, vamos se envolver. Cair na noite, tira onda do rolê. Se é pra causar vejo com as minas, pode crer. Faz a cena acontecer dentro do baile, daquele jeito. Que cara cabuloso, eu nem sei se eu mereço. Charme, simpatia, elegância não tem preço. Com conquistador, pique malandro, ele é diverso. A noite promete e o drink aquece.